voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place. Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin. Ben non. Tu crois? Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré. A Mosca. Um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca, que está com alguns problemas hoje. É uma emissão gravada, mas vou estar com vocês ao longo desta hora, embora não queira fazer muitas interrupções à música. Temos muita coisa para ouvir, vai ser maioritariamente dedicada à música contemporânea, de 2010 para a frente, com algumas pequenas exceções. A primeira vai ser já a seguir com a música de Stevie Wonder. Vamos chegar com Knocks Me Off My Feet, é do seu disco de 1976, tem o nome de Songs in the Key of Life. Antes disso, antes do programa começar oficialmente, fiz uma pequena alusão à música do filme Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy. Lembro também que esta semana vimos o seu filme Le Parapluie de Cherbourg, na Universidade do Minho, e vamos para a semana terminar o ciclo Porque Jorrais de Mim Lágrimas, com o filme de Frank Capra, It's a Wonderful Life. Seguimos com a música de Stevie Wonder e depois... Enfim, depois eu volto. Sejam mais uma vez bem-vindos, muito obrigado por estarem desse lado e eu volto já a seguir. Até já. I see us in the park, strolling the summer days of imaginings in my head and words from my heart. Only to the winds felt even without being said. I don't wanna bore you with my trouble, but there's something about your love that makes me and makes me weak and knocks me off my feet, knocks me off my feet. I don't wanna bore you with it. Oh, but I love you, I love you, I love you. I don't wanna bore you with it. Oh, but I love you. Depois da música de Stevie Wonder, passamos a um segmento dedicado exclusivamente a dois artistas. Primeiro, Ives Tilmer, depois Dean Blunt. Vamos ouvi-los intercaladamente em várias colaborações, vários contextos. A sua música tem em comum o facto de ser muito enigmática, mas também de ter uma forte componente narrativa barra cinematográfica. É mais evidente quando ouvimos os álbuns no seu todo. Não será possível descortinar essa componente tão bem desta vez. Estamos a ouvir faixas soltas, mas vamos passar por vários trabalhos, vários contextos, e não vou interromper este segmento, até para a música se poder expressar de uma forma mais completa. Vamos passar pelo disco Serpent Music, de Yves Tumor, também a sua participação na compilação Mono No Aure, da editora Pan. Depois de Dean Blunt, ouviremos The Narcissist 2 e também Black is Beautiful, que é uma colaboração com o nome de Inga Copeland, com quem ele forma de resto o grupo Hype Williams. Depois, e para terminar, ouvimos Experiencing the Deposit of Faith, é o seu novo disco para 2017. Daí ficamos com Africa Ashes. Eu volto no final disto tudo, espero que gostem e até já. Fold you. come around my way. I wanna fold you. So come close, girl. Hey. Oh. Just call me. Takes a lot of guts for you to run. Move it to the front. I'll get away, 'cause I know you're trying on me. Takes a lot of lies for you to run. Step it to the side. I'll come my way, 'cause I know you're trying on me. Thank you. All right, baby. All right, okay, look, I just want to talk, all right? Listen to me, I just want to talk, baby. That's all, I just want to talk to you. I just want to see your face. That's it. You hear me? Look, baby, just open the door. I'm not going to do nothing. Why are you playing? Come on, Sean. Let me just see your face. Open this door! Open it right now! I said, open the door! Thank you. bodies with us together. All of them that we made and put them all together. As we get older and older and older. We'll be right back. depois deste segmento dedicado a Ives Tumor e a Dean Blunt e as suas várias colaborações e participações em vários trabalhos, passamos a um momento dedicado à nossa loja favorita, a Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é uma loja sediada no Porto, na Rua da Conceição, fica muito perto da Rua de Sedofeita e, portanto, numa zona muito central do Porto. Especializa-se nos géneros do rock, do pop, do jazz, do blues, do funk, do disco, do soul, do reggae, do dub, do ska, do rocksteady, do roots, do hard, do metal, do punk, do industrial e o goth. Como podem ver, já recuperei a cábula que eu tinha da loja. Tem o seu site em portocalling.com, onde podem ver todo o catálogo que está disponível, podem fazer encomendas, embora seja preferencialmente falem com o Pedro primeiro, porque acho que o site está com alguns problemas a processar as compras. Ora, fui lá há duas semanas e trouxe uma série de recomendações do Pedro. A primeira fica para hoje, acho que vem a propósito de tudo o que estamos a ouvir, tanto musicalmente como tematicamente. Vamos ouvir o Jammer'n Shepherds, o seu disco tem o nome de Music for Sick Queers, e vamos chegar com a experiência que tem o nome de Love Me. O disco é de 1985. I love you. I love you. Love me. Ficamos com a sugestão da Porto Calling, ouvimos os Jammer'n Shepherds, que em português são pastores alemães, música de 85 com o nome de Love Me, o disco chama-se Music for Sick Queers. Na sugestão da Porto Calling, tem o seu site em portocalling.com, podem também ver o Facebook, onde o Pedro posta regularmente as coisas que vai recebendo na loja. E agora temos mais um segmento algo comprido, desta vez dedicado à música mais orientada para a dança. e em particular para a editora que tem o nome de Non, portanto Non Label, Non Records. É interessante que o seu nome seja constituído por uma partícula de negação, que é de facto uma das atitudes basilares desta editora, de negar uma série de coisas no mundo, nomeadamente uma atitude muito prevalecente de, enfim, coisas bastante específicas. Podem ler sobre isso, não quero abordar esse assunto agora. Ficamos com a música de Chino Amobi, de Farai e de Nkizi. Também Ives Tumor virá a propósito disto. Já colaborou com esta editora em algumas vezes ao longo da sua carreira. Depois de tudo isto, eu ainda volto. Portanto, enfim, fiquem desse lado. Espero que gostem. Até já. I'm gonna be No fumes. Blackboard. Blackboard. So dark and so pure. Terminamos um segmento dedicado à non-records, non-label, música que está compilada em non-worldwide compilation volume 1. Ouvimos também fora desse âmbito a música de Chino Amobi, o disco Airport Music for Black Folk. É uma referência ao disco, uma referência talvez não a nível musical estritamente, mas uma referência temática, pelo menos, à música de Brian Eno, Airport Music. E agora lembramos mais um dos discos, bem uma exceção à música contemporânea, chama-se Into the Heart of Love, é da autoria dos Wu, é um trabalho muito abrangente em termos musicais, e pode ser que lhe interesse. Vem a propósito também por ter sido samplado amplamente por Ives Tumor no seu último disco, Experiencing the Deposit of Faith. Ficamos com duas faixas, a primeira It's Love e depois Tai Zi. Thank you. Estamos a chegar ao final desta emissão. Peço mais uma vez desculpa por não poder ter estado mais presente, mas estou com alguns problemas técnicos e também me pareceu que seria apropriado deixar a música fluir de uma forma mais liberta. Ouvimos mais uma das músicas da compilação Mono no Aware, pertence à editora Pan. E vamos terminar mais uma vez com Stevie Wonder, ainda o seu disco de 76, Songs in the Key of Life. Ficamos com Isn't She Lovely. Já nas despedidas, relembro que tenho o blog em ucoprófago.wordpress.com. Podem ler e ouvir mais coisas sobre a mosca, coisas que temos escrito. O Facebook está em facebook.com/mosca-de-rum, que é de resto onde há um contacto mais direto com os ouvintes. E temos também, desde há cerca de 3 semanas ou um mês, o Patreon disponível em patreon.com/amosca, onde em troca de uma simbólica contribuição para este projeto podem desbloquear uma série de conteúdos exclusivos. É uma forma de apoiar o projeto, de sustentar este programa. Não é estritamente necessário, mas é uma ajuda para poder levar isto um pouco mais a sério e ter o projeto mais presente na minha vida. Por aqui ficamos. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado desse lado. Eu volto para a semana com mais uma emissão da Mosca. Tenham uma ótima semana. Boas audições. Até já.